tanta coisa que eu ouço. Às vezes estresso meu irmão, é papagaio demais, me dando opinião. Quer ser amigo, sei lá, mas desse jeito não dá. Quer escolher o caminho que o mano aqui vai trilhar. Sai pra lá, sai pra lá, isto não cola meu irmão. Estou no bang a mil, fazendo revolução. Chegando sempre na humilde, instruindo os moleque. É nóis no rap, querido, desde 97. Várias ideias, várias rimas, só lançada nas ruas. Sem preocupar com o cifrão, só por amor à cultura. Só por amor e respeito pra quem curtiu nosso som. É nóis no rap, família, até o fim segue bom. Pode lançar seu veneno, pode atirar suas pedras. Pois eu já vi uma pá morrendo na própria inveja. Tome cuidado, rapaz, é só um conselho, amigo. Faz o seu corre de boa, não se preocupe comigo. Porque aqui no meu corre só tem uma preocupação. Essas é as ideias que eu lanço, serve de exemplo pros irmãos. Sei que tem samba, tem pop, tem sertanejo, tem rock, tem reggae, funk e pagode. Mas o rap bate mais forte no coração de uma pá de guerreiro, amigo. Que está no rap a mil, em prol dos excluídos. Chega narrando a verdade, sem maquiagem e pá. Cês quer ouvir o que de nós, verme? Sai pra lá. Cês quer ouvir o que de nós? Cês quer ouvir o que? Esse aqui nós narra a verdade. Doa quem doer, aqui é seco e é pedrada. Nós vai passando por cima, nós é marreta nos pregos que fala da nossa rima. Cês quer ouvir o que de nós? Cês quer ouvir o que? Esse aqui nós narra a verdade. Doa quem doer, aqui é seco e é pedrada. Nós vai passando por cima, nós é marreta nos pregos que fala da nossa rima. Aí você que tá escutando, aumente o som, sente a vibe. Eu vim representar, na moral, cê já sabe. Cê é povo em língua comprida, talarico falador. Continua pondo pilha, fala mais, faz favor. Porque o seu preconceito ainda não me atingiu. Mas continua levando o rap aos quatro cantos do Brasil. Faz o CD de mão em mão, põe o som no som de cloud. Os loucos aperta o play, depois faz o download. Pelos palcos da vida, nós chega e manda rima. Só quem é os verdadeiros que levanta a mão pra cima. Na moral, na disciplina, viemos representar. Movimento hip hop, nesse bang é nós que tá. De Guaxupé a Guaranésia, simplesmente união. Três guerreiros, um intuito, fazer revolução. Mano, rap de Carlin, tamo junto até o final. Mano, Igor na levada, o sistema passa mal. Fica em choque quando vê os verdadeiros rimar. Nós tá firmão na contenção e não vamos desanimar. O bang é louco, vagabundo, eu acredito nisso. Igual dizia o Sabotage, o rap é compromisso. Fica ligado na mensagem, presta muita atenção. Não viemos pelo dinheiro, na escola é de coração. De coração. Cês quer ouvir o que de nós? Cês quer ouvir o que? Esse aqui nós narra a verdade. Doa quem doer, aqui é zica e é pedrada. Nós é passando por cima, nós é marreta nos pregos que fala da nossa rima. Cês quer ouvir o que de nós? Cês quer ouvir o que? Esse aqui nós narra a verdade. Doa quem doer, aqui é zica e é pedrada. Nós é passando por cima, nós é marreta nos pregos que fala da nossa rima.